las nalgas de mandarín. A propósito da estreia de um filme baseado num best-seller deste ano, do ano passado, que é a Rapariga do Comboio, não sei se já ouviram falar. Isso é um livro, né? É um livro, sim, que vendeu muito e agora vai dar um filme. E trago-vos então a temática dos comboios nos filmes. Então, isto é uma situação em que vocês poderiam entrar num filme em que tinha uma cena com um comboio e alterar alguma coisa, ok? Isto é como se fosse o Last Action Hero, vocês entravam lá para dentro, faziam alguma coisa e isso depois tinha implicações. Então vou-vos começar a dar os cenários, está bem? Desta vez são três hipóteses. Na primeira hipótese, vocês entravam no comboio do Indiana Jones, no terceiro, ok? Logo ao início. Quando ele é jovem. Quando ele é jovem, já. Uhum, e faziam, com o leão e... Já, vocês entravam para lá e sem querer faziam com que o gajo fosse apanhado e falecesse. O que fazia com que automaticamente os outros dois anteriores tivessem sido um sonho do pai dele. Velhote, passa o resto do filme na praia em chutar gaivotas, ok? O filme fica uma merda, terrível, é só com o velho lá com o lenço na cabeça. O Spielberg despede-se depois dessa merda, que é um flop, abre um videoclube e nunca mais faz um filme, ok? Ok. Hipótese B, entram no comboio da Missão Impossível, mas logo na cena, antes de irem lá roubar aquela merda e chibam tudo. Ou seja, o Ethan apanha os maus muito antes e o filme acaba. Então a crítica destrói o filme, porque fica um filme bué da curto, estás a ver? Não é impossível. Uhum. O Tom Cruise dedica-se a 100% à cientologia e depois é preso, e ainda hoje está preso e nunca mais fez um filme na vida. Ok? Hipótese B. Sim. Vamos agora à última... Há uma, três. Há B e três. Hipótese... Se foi gozar comigo, não responde. Hipótese C3. É meta, é meta, cara. É até o fim. Entravam no comboio do Unbreakable, avisavam o Bruce Willis que aquela merda tinha lá uma bomba, o gajo chamava a bófia, o comboio parava e ninguém morria, e o filme continuava só com ele, a ser um guarda de estádio, era alto seca mesmo. Ninguém sabia que o gajo era... Não, aquela merda era, pois era só ele a ser guarda de estádio, o filme até se podia chamar o guarda de estádio, era um drama, pronto, era horrível. E o M. Night Shyamalan nunca mais fazia um filme. Mas, para vocês não pensarem que isto é fácil e escolherem já esta, nem a Robin Wright Penn fazia mais nenhum filme, o que fazia com que ela nunca se separasse do Sean Penn, que por sua vez não ia malhar a Charlize Theron, que por causa disso ia fazer montanhismo e falecia. O que é que acontecia? Mad o Max. Mad Max fodeu, nunca acontecia, porque não tinha uma atriz à medida. Está certo. Eu acho que, Pedro, esta terceira hipótese fica logo fora, né? Pois. Era a que vocês queriam, eu sei, por isso é que eu depois também fiz este. Logo isso. Fora. Epá, eu vou para a segunda. Primeiro, antes de dizer porque é que vou para a segunda, guarda de estádio, isso é profissão, isso existe? Então, os estádios guarda de estádio. Têm que ser guardados, não é? Tá, mas os gajos não são guardas de estádio, eles não roubar. Só vão lá duas vezes por mês. Cara. Pode aparecer o Gru mal disposto e levar o estádio. Os gajos são seguranças, agora guardas de estádio. Epá, que te mancha prazer também. Vou-te contar, guarda de estádio. Porque em inglês era The Stadium Keeper. É mais fixe. Ah, sim. Já tem outra tipo snipe. O Mall Cop, não é? Há o Mall Cop e há o Stadium Keeper. E o Mall Cop em português, como é que é? É o polícia frouxo. Mall. O polícia do centro comercial. Segurança do centro comercial. Está bem. Eu ia para a B por uma simples razão. Há também para mim de matar o Spielberg e depois os outros Indiana Jones não tinha existido, tinha sido um sonho também, uma hipótese. Nunca mais nenhum filme fora. Do Spielberg, é? Sim, não, esquece, também está fora de questão para mim. A hipótese B tem uma coisa muito boa que tu não precaveste, que é, disseste que o Tom Cruise, depois do Missão Impossível em 96, sim, que dedicava-se à cientologia, nunca mais tinha feito nada, blá, blá, blá. Epá, tudo, basicamente, muito, mas quase tudo mesmo que eu gosto do Tom Cruise é antes de 96. Portanto, não tenho problema absolutamente nenhum que depois de 96 que o gajo tivesse arrumado as botas, porque o Top Gun, o Cocktail, o Rain Man, sei lá, tantos, o Days of Thunder, a entrevista com o Vampiro, tanta coisa, que o gajo fez antes de 96 continuava. Portanto, ele tem filmes bons depois de 96, não tenho dúvidas disso, já falámos disso até no outro episódio, que a carreira dele é super consistente. Mas pronto, continuava a gostar do Tom Cruise, porque ele tinha feito alguns filmes que eu gosto muito, principalmente o Top Gun. E não matava nem o Spielberg, né? não dava cabo ali dos Indiana Jones, nem muito menos do Mad Max, portanto para mim é fácil. Mas fica sem o Magnolia, o Vanilla Sky, o Minority Report. Estás-me a dar razão. Sem ser o Minority Report, os outros dois vendem... O Colateral é um bom filme, também, Guerra dos Mundos. Sim, está bem, mas não, epá, queres comparar isso com os Indiana Jones ou com o Mad Max? Mas isso, era só aborrecido, não é? Não era nada do outro mundo. Sim, não era nada do outro mundo. Até podia ser que outro ator subisse, não é? Tenha sido ofuscado aí nesse timeline. Tenha subido para cima. Olha aquele que fez o George of the Jungle. O Brandon Fraser. Esse gajo seria o novo Tom Cruise. Não, impossível mesmo. É completamente impossível. Mas o que é grave é que muitas vezes não se lembra dos nomes de grandes atores, mas o Brandon Fraser a gente lembra-se logo os três. Impressionante. Porque esse gajo é o gajo que quando alguém se fala num ator esquecido, toda a gente se lembra dele. Do Brandon Fraser. Mas olha que o Tom Cruise tem tido filmaço ultimamente. Não, tem. Verdade, e até na área da ficção científica o gajo é inovador. Exatamente. O gajo... O primeiro, do timeline do primeiro, é um bocado complexo, não é? Do Indiana Jones, porque ele morre no terceiro. Mas sim, aí seria não, mas como é novo, mas como o gajo é puto, desaparece os outros dois. Esquece lá isso. Os outros dois eram um sonho. E depois o Spielberg também nunca mais fazia nada. Mas sabes que o Spielberg poderia. Não sei, sabes que poderia. Acho que aí, e vias bem. Eu acho que aí seria outro Spielberg, não é? Mas já aí uma capacidade, uma possibilidade de analisar a loucura, não é? E é um pai que perdeu um filho e que era um drama de faca e alguidar. Era o Oscar. Também gosta dessa merda. E não precisava de pôr um cavalo de guerra, nem uma merda que seja nenhum que ninguém vê, de até 70 horas. Aquele filmezinho de Spielberg que estreia em novembro, que nunca ninguém viu. Não é? Vocês já viram aquele do presidente americano? Qual? Qual é? Aquele com o... Lincoln, não. Ninguém viu, quem é que viu isso? Não, ninguém. E tem o Daniel Day-Lewis. Nem o da ponta. Eu não vi o da ponta. O da ponta, por acaso, tinha imenso interesse em ver, mas não vi também ainda não também. E o gigante? O gigante agora é fantástico. Não, esse não quer saber disso. Não vi nem o da ponta, nem o cavalo de guerra, nem nada disso. Também não vejo nada dessas. Também não vejo essas merdas. Paciência. Mas o gajo fez mais coisas, não é? Sim, fez coisas boas já depois. Ele tem a parte do filme de aventura, o blockbuster, agora tem aqueles filmes, alguns dramas, mas desde que o gajo ganhou os Oscars com o Lista de Schindler, ninguém o pode aturar. Não, então fez o Resgate do Soldado Ryan, que é muito bom, mas caramba. Pronto, tudo bem, mas depois chegas a uma altura em que o gajo já fez tudo e agora vai inventar. Olha, agora para fazer um filme da Primeira Guerra Mundial com um cavalo a correr, que ninguém vai ver. E depois para fazer um filme de 7 horas, que é o Lincoln sentado a falar, que ninguém vai ver, não é? Nós podíamos combinar aí um dia ver os três o Cavalo de Guerra, 2 horas e meia. Epá, não faças isso. Não, mas tem coisas boas. Fez o Terminal do Aeroporto, que é muito giro. Mas isso tu és suspeito, não é? Está bem, mas o Minority Report, que é bom. Isso também é bom, sim. Tem filmes, o Munique também é bom. Tem filmes bons. Tem o Quarto Indiana Jones, que é uma grande merda. Mas o tema é que é Spielberg? Não. É comboios. O tema é comboio. O desafio foi muito bem escalhado, não viste que ele pôs um comboio nas cenas todas? Vocês escolhem o do Tom Cruise, não é isso? Eu escolho o Tom Cruise. Eu escolho o Spielberg. Escolhes o Spielberg, pronto. E deixava de existir Indiana Jones, ou Pedro? O primeiro e o segundo. Mas tinhas um drama, pungente. Do pai do Indiana Jones a lidar com a sua própria loucura, a criar um mundo paralelo em que via eu acho que aviões. Se não fosse os Indiana Jones, eu nem era cinéfilo, nem gostava de cinema, caramba. Portanto, não consigo imaginar isso. Eu vou manter a minha pronto, isso dá um empate, portanto, agora desenrasca-te, Miguel. Dá um empate? Claro, então eu escolhi o A, eu escolhi o B, tens de empatar os dois. Escolhe 3. Depois está outro empate, cara. O 3 está fora de questão. O 3 está super fora de questão. O 3 é só uma brincadeira, é um apontamento só. Então vou escolher. Pois tenho que escolher o do Tom Cruise também, pá. No cozinho, Pedro, no cozinho. O fistingzinho aí nesse cozinho. O pistão. O pistão. Tem que ser, tem que ser. Vai, desculpa. Está certo, próximo jantar paga o Pedro. Ok, então vamos falar de comboios. É, sim. Isto já é um episódio de uma hora, não é? Falarmos de filmes de comboios. Este transporte tão fálico. Não falha, a tua cabeça vai sempre para o mesmo. Começamos com o que? Snakes on a Train? Por acaso estava a pensar nisso? Existe. Mas é daqueles de é da Asylum, okay. Não é gozar, é sério, mas é uma merda. Não, mas se vocês virem as imagens, é filha da puta de uma cobra como o comboio mesmo. Como o comboio? Sim, sim. Pô, a genial. A cobra é do tamanho do comboio, meu. Isto, não sei se vocês perceberam que isto disse tudo do nosso podcast. A gente, o tema é filmes de comboios e a gente, o primeiro filme que falamos é o Snakes on the Train. Epá, mas porque não? Não há carta, não é? Melhor porque da apresentação, não? Sim, sim, sim. Mas que é, isso faz um clichê? O que é que ias começar por quê? Claro, lá com o Strangers on the Train do Hitchcock. Não, fizemos muito bem. Mas o Strangers on the Train, quer dizer, vamos lá ver. A única coisa que tem com o comboio é aqueles 5 minutos iniciais, não é? Sim. Não é propriamente eles conhecem-se no comboio, falam e depois saem. Mas é o pontapé de saída. Vou-te ser honesto, nunca vi. Fica mal dizer, mas nunca vi o Strangers on a Train. Eu corto. Normalmente sempre te diz isso, que cortas, cortas sempre. Não, mas eu corto e ponho assim, vou-te ser honesto, não vi. Vou-te ser honesto, vi. Fisting anal. Desculpa, te fiz mal edição. Vou-te ser honesto, vi. Exato. Disse nunca. Tu tens sempre na mão o poder da edição, ou seja, tu podes fazer o que quiseres do que nós dizemos. Eu adoro Fisting Anal. Da parte do eu adoro Tom Cruise e depois queres Fisting Anal. Eu adoro Fisting Anal. Mas portanto, também tens a vantagem de dizer que não disseste nada disso. Também é verdade. Posso tudo sempre dizer isso. É manipulável, é tipo o Photoshop do som. Verdade, verdadeinho. Mas olha, em relação a comboios, que é o tema, não é? Ou é Spielberg? Comboios. É comboios. Há um filme que há um tempo atrás eu meti uma fotografia do Polar Express, que sim, é aquele filme de, é animado, dos Zemeckis. É animado. É terrível esse filme. Foda-se. E eu meti o filme e disse, epá, isso foi na altura que o meu puto, que ainda só tinha um filho, e disse, ah, estou a ver aqui um filme para o meu filho. E não sei se meti isso no perfil, no meu perfil de se foi noutro. E alguém me disse assim, nos comentários, ah, então estás a treinar o teu filho para ser crítico de cinema. Pá, e eu não respondi. Entretanto, o puto começou a ver o filme, chegou ao meio, e o puto disse-me uma coisa, um puto pai, que nem sequer 3 anos tinha, que nunca ouvi nenhum puto dizer, que foi, este filme não presta para nada. Opa, para uma criança dizer isso de um filme de desenhos animados, ouve. O gajo é capaz de estar 3 horas a ver uma lata de atum a ser puxada por um caracol em stop motion feito na Checoslováquia. Mas isto é uma merda. O gajo disse que este filme não precisava para nada. E realmente não presta, o filme é terrível. Está certo, por nunca qualquer, vi. Por qualquer standard. Não. Eu quando sei que vai ser uma merda, não vejo, não percebo vocês. Mas ficam sempre buscados com o link que não vi. Eu vi com o meu filho, não é? Que também está bem, mas mesmo assim não vi, cunhado. E eu vi com... com a tua mão direita e com a esquerda. E ah, confesso, direita. Vi sozinho. Mas opá, porque isto foi... É Zemeckis, não é? Pois. Daquelas merdas, é sempre Zemeckis, um gajo é, sabe. Estava sozinho. Eu só vejo merda se tiver o Van Damme ou o Cigal. Não, isto foi aquela altura que o Zemeckis também andava parvo todo e só fazia estas merdas com estes efeitos. E tem o Tom Cruise. O Tom Cruise, o Tom Hanks. Tom Hanks. É a mesma merda. Ah, é igual. Mas eu vou já tirar daqui da frente meia dúzia de coisas, mas vocês podem continuar enquanto eu vou cagar. Que é o Snowpiercer, que já viram. Sim, bom, gosto. Bom, que é um bom filme. Epá, é um filme um bocado polarizador de opiniões, mas eu gostei. Tem as suas incongruências. Para quem não sabe, é um comboio de movimento permanente, não é? Que tem um motor de movimento perpétuo, que traz... Sim. dentro dele as últimas pessoas do planeta. Pronto, e depois tem que estar dividido por classes. Basicamente é um planeta dentro de um comboio. Tens o Regresso ao Futuro 3, que tem uma máquina de tempo, que é um comboio. Cena mítica. Cena mítica. Que poderá haver melhor coisa do que isso. E depois tens o The Great Train Robbery, que não sei se vocês já viram. Uhum. É uma curta-metragem de 1903, acho. Acho que é 1903. Que é um filme de um... Curiosamente, um filme de cowboys feito de quando havia cowboys. Ou seja, aquilo que lá está é a realidade da altura. Que é uns gajos que assaltam um comboio. É uma coisa muito básica, que é cinema do seu início. Mas tem muita piada. Mas... tem muita piada, é um objeto de museu. Pá, e, pois, não sei, falem vocês também um bocadinho. Calma-se, caralho! Já acabaste? Deixem-me falar. Sim. Epá, eu vejo-me à cabeça alguns mais recentes e outros dos anos de venda que eu gostei, por exemplo, o Money Train. Sim. Também. O Wesley Snipes e o gajo. Como é que ele se chama? O gajo. Woody Harrelson. Exatamente, o Woody Harrelson. Tu gostas da boina do Woody Harrelson, confesso. Gosto muito. A gaja que já não me lembro, quem era a gaja? É a Jennifer Lopez? É. Eu já não lembrava que era ela. Mas quando era muito magrinha, então. Que o Woody Harrelson gosta dela, mas ela papa é o preto. Claro. Exatamente. É a seleção natural. É sempre assim. Eu acho que é ela, deixa-me confirmar. É ela. A personagem é Grace Santiago. Era mais magra, sim. Depois, há pouco tempo, há uns anos, houve o Unstoppable com o Denzel Washington. Também era engraçado. Nada especial, mas via-se bem. Esse filme foi o último do Tony Scott. Foi antes de dar a bota. Foi, acho que sim. Acho que nunca vi. Pá, mas vê. Não sei se gostas de Tony Scott. Sim, gosto. Eu gosto muito. Gosto muito. Vai, então, é um filme a Tony Scott. Quem é que não gosta de Tony Scott? Saudoso. Depois temos o Under Siege 2, não é verdade? Sim. Não é tão bom como o primeiro, pois, mas também vê-se. O primeiro muito é bem. Num barco, não é? O segundo é num. Foda-se, estás-me a perguntar se o primeiro é num barco. O primeiro é um clássico, caramba. Com a Ereka e a Leniaca saltar do bolo. É, este do 2 já não. O que é o mal do 2? Já não me lembro bem. Pá, não sei. Eu vi há pouco tempo, por acaso, vi o ano passado, esse o Under Siege 2, mas deixa-me lá ver aqui para não dizer mais nada. Não, o gajo é a mesma personagem. Ele é a mesma personagem. O gajo estava de férias no comboio. Estava de férias. E já lá vê quem é o mau. I'm just a cook. Não conheço o nome. I'm just aqui. A cook. Mas o gajo aqui já não está. Não é um gajo gordo. Famoso. Ele está má gordo aqui já. Não é? Tá, que... não tem. E não é, não tem assim nenhuma cena. Eu não só preciso mexer um filme acima de ciclo. Só preciso mexer a mão para dominar o. Claro, sim. Não preciso fazer mais nada. E mais filmes com comboios, ajuda-me aí, Miguel, diz um ou outro. Há um filme que eu vi no outro dia, apanhei-o num canal qualquer de cabo, que era com comboio, que era um gajo que ia num comboio, com o Gene Wilder, que agora também morreu há pouco tempo, que nunca tinha visto, e com um gajo que é um dos meus cómicos preferidos, que é o Richard Pryor. Pronto, eles tiveram aqui alguns filmes que fizeram uma dupla. E o filme é muito engraçado. Eu nunca tinha ouvido falar do filme sequer. Que são os gajos que vão num comboio. Agora não me lembro bem. Sei que eles vão num comboio. É uma daqueles comboios dos Estados Unidos que vão de uma ponta à outra. E é todo passado no comboio. Ao contrário do Strangers on the Train, que é só passado 5 minutos. Um bocadinho, sim. Como é que se chama esse? Silver Streak. O gajo é testemunho de um crime e depois tentam matá-lo e o gajo anda do comboio, depois sai e entra no outro comboio. É assim, é tem piada. E filmes com metros? Conta como filmes com comboios ou não? É, acho que sim. Podemos dar essa pedrinha. É, tem ali o Taking of Pelham 1-2-3, que até teve um remake também, acho que é com o Denzel Washington também há uns anos atrás. E também é do Tony Scott, acho eu. É do Tony. O gajo fez dois filmes, caramba, de comboios. Também tens o Speed. Sim, esse era a final de que aqueles plotos acaba no metro. Sim, verdade, sim, senhor. Com comboios temos também o Source Code, também, verdade. Também tem lá a cena de... é comboio, é sempre no comboio. E agora há um, não sei se vocês já viram, que saiu há pouquíssimo tempo, que é o Trem to Busan. Não, que é um... não, mas quero ver. Quer dizer, se quando isto estrear este episódio em 2054, já vi. Como acontece com todos os filmes que a gente que fala. Que... Foi um gajo já viu. É um filmão, pá. É mesmo é um filmão. É. Mas situa-me, que eu não faço ideia do que é que estás a falar. Muito. Train to Busan. Sim, Train to Busan é um filme coreano. Mas são zombies, e que ele tem muito bom aspecto, Trevor. Não sei se o filme. Aquilo é uma epidemia de zombies e depois os sobreviventes vão no comboio para tentar chegar a Busan, que supostamente lá está tudo em segurança. Epá, e o filme é magnífico, não é só um filme de zombies, é um filme de ação, é um blockbuster. O tio Joaquim que te arranjou? Foi o tio Joaquim, foi. Mas em boa qualidade. Sim, eu por acaso acho piada esta temática recorrente nos filmes de zombies, que há sempre uma cidade, não é? Há sempre a esperança, espetacular, sim. Que é tipo aquela cenoura. Mas já no Outworld também havia lá a puta da ilha, que a gaiata tinha uma tatuagem. Aquela merda. O problema dessas premissas, meu Walking Dead, não sei o quê, é que depois eles chegam e nunca é verdade. É sempre uma estação da rádio que está emitida em modo automático, uma merda assim. E vi um no outro dia também que é meio clássico, que é o Expresso para o Inferno, com o John Voight e o Eric Roberts. Os gajos fogem numa prisão. Como é que se chama aí? Em inglês, Runaway Train. Runaway Train. Isso é conhecido, acho que nunca vi, mas sim. Se calhar estás a falar da música. Da música, pois, também é mais conhecida que o filme. Não, mas ninguém. Mas é com a Rebeca do Mornay. E o filme é bom. A Rebeca do Mornay, opa. E está muito gosto bem feito. A gaja agora tem um filme que é o Mother's Day, já viram? Que a gaja é má. Sim, de Mother's Day. Não é aquele Mother's Day do outro. Não é do gajo que morreu agora. Não é do senhor que faleceu. É um mesmo, chama-se Mother's Day. E acho que a gaja é tipo lá a líder lá do clã dos bandidos. Aquela merda acho que é fedida. É que é o próprio nome, Rebeca de Mornay. É um nome de levantar pau, não é? Há aqui qualquer coisa extremamente idiota. E nasceu no mesmo ano do que tu, 59. Portanto, é normal que tenhas essa excitação. A mão que embala o peito. É dos filmes mais fodidos de sempre, meu. E tem comboios? Ainda hoje me assusta, mas tem berços, cara. Ok. E tem a Rebeca de Mornay. Ok. Os medicamentos a esta hora já não têm aquela potência matinal. Querem indicar mais algum comboio? Não falo... Pronto, o Unbreakable começa com o comboio também, não é? Unbreakable. Qual é o Unbreakable? Ah, do acidente. Sim. Que o gajo não morre. Tá, isso é impossível, não é? Termina lá no TGV com a pastilha. A vermelha e a verde, acho eu. Não? Não se vão lembrar. Não me lembro. Tom Cruise está no comboio e manda a pastilha para o helicóptero, cara. Aquela merda rebenta. Talvez, se calhar, deixemos o resto dos filmes de comboios para o Paulo. Que o Paulo depois vai aparecer a falar que esquecemos de falar de 50, sendo que são todos mais importantes do que este que nós falámos agora aqui. E nós vamos sentir estúpidos. Já tenho saudades de um episódio assim com o Paulo. Temos que gravar um episódio com o Paulo. Sim, tem que ser. Ah, e há um filme, agora estou aqui a ver, que é o The Midnight Meat Train, já viram? Já vi. Isso é com o gajo que jogava a bola. Caralho. Isso é um filmão do caralho. Isso é um filmão do caralho. É engraçado. Sim, o gajo tem um martelão, não é? Tem. Um maço. Comprei esse DVD numa papelaria em Lagos, numas férias, e vi, lembro-me disso, do Midnight Meat Train. É com o Vinnie Jones e com o Bradley. O Vinnie Jones, é isso mesmo. É um final do caralho, este filme é bom. Saudades desta merda. Deve haver para aí o 2 falso, de certeza. Eu acho que sim. Ou um remake. Eu já ouvi falar de qualquer merda assim desse género. Ser em Londres, não era? Tenho ideia. Sim, acho que sim. E depois era sempre só linhas abandonadas de metro. Era. E gajo que aquela... Porque só tem aquela postura, que é aquela postura de tijolona de um gajo que não sabe ser ator a sério. Exato. Tem que fazer uma postura daquelas para parecer que sabe alguma coisa. Esse é bom, é? Lembro-me disso. E eu penso que estamos mais ou menos conversados. Quer dizer, não estamos, porque certeza que nos esquecemos dos mais importantes. Mas o Paulo vai dizer. O Paulo, de certeza que. Falta o crime no Expresso do Oriente, não é? Sim. Oh, sim, olha o clássico. Essa merda clássica. E há um filme de comboios muito bom também com o Gene Hackman, pá, como é que se chama? Sabem o que é que eu estou a falar, não? Talvez. Vou dizer que talvez sim. Também dê uma coisa qualquer de Gene Hackman e comboios, mas não sei o que é, qual é. Espera aí. Tens um também muito bom, que é o Maquinista, do Buster Keaton. Não conheço. Que é o Pampulinas, Maquinista. Que é o quê? Pampulinas, que era o grande. Sabes que é o Buster Keaton? Que é o, sim, sei. O gajo tem um filme em que ele é um maquinista de comboios. Que tem aqueles stunts todos típicos do gajo. Acho que nunca vi. Está bem, a gente pode também sempre. E há aquele filme espetacular com o anão do Game of Thrones, que é a Estação. Nunca vi também. O agente da Agent Station, é muito bom também. Mas se calhar isso não tem comboio, só tem estação. E aquele muito famoso do Christian Bale, que o gajo emagreceu imenso, que é o... Maquinista. O Maquinista. Isso é algo que tem a ver com comboios? Não, ou não? Não. Não. Não. Mas tens aquele do Arrow, Operação Flecha Quebrava, não é? Ah, esse é sempre em comboio. Sim, que é dos primeiros do John Woo nos Estados Unidos. Esse é um bom filme, caralho. Eu gosto desse filme. Uma bomba nuclear. É o único filme bom do Christian Slater, acho eu, não é? E do John Woo. Não, do John Woo tem bons filmes nos Estados Unidos. Não, o John Woo tem bons filmes. Tá, até o Missão Impossível 2, que ninguém gosta, eu gosto. O Face Off é bom. Mas esse filme, esse filme. O que vocês gostam mais é o dos paneleiros, de certeza. O Brokeback. Sim, nunca vi. Eu já vi, mas não é um mau filme. Não é um mau filme. Lá está. Vamos agora entrar aqui numa... não podemos entrar aqui num túnel negro. Não, nunca vi. Mas não é um mau filme. Mas como é que se chama esse? O Pedro adora ver o Brokeback enquanto faz um fixe. Assim. O Brokeback. É aqueles prazeres da vida. O Brokeback, que é o quebra-costas, não é? Aqui em Coimbrão, o quebra-costas também. É o Brokeback. Não é? O Brokeback no quebra-costas é o que há lá mais. É... Cowboys.